voar nas costas de um beija-flor. Todo mundo quer viver de amor, mas nem tudo é só querer. Todo mundo quer ser rei nas costas de um homem bom. Todo mundo quer voar além, mas é preciso aprender voarás, voarás, voarás, ser um foxtrot, até mesmo mais um rock, até porque nunca pintou de minha parte o preconceito, o despeito, o disparate, a intolerância. Quero distância de quem pensa assim de mim. Eu quero todo o meu direito e o que preciso, pois simplesmente não resisto ao bonito. Quero o sorriso da Iara e suas rosas correndo as mesas pelas noites da cidade tão maravilhosa. Não é saudade nem por falta de caminho querer a flauta, o violão e o cavaquinho. Caminho a gente faz, saudade a gente mata, então descarta, suporta e fim. Sou mais Portela com a cabeça do Paulinho, sou mais Elis ainda que depois da porta, sou mais Aldir e o João Bosco para sempre, para sempre. Nazaré, o Radamés e o Jobim. Sou mais a noite com a Leni e o Luiz Essa, depois o chope geladinho e pouca pressa. A noite com a Leni e o Luiz Essa, depois um chope geladinho e pouca pressa. Música. lá nas mercês, no portal da igreja, ficava o cego Julião. De sol a sol, a sombra do mundo, uma caneca e um violão. Rogava só por caridade, dizia assim aos cristãos, dizia abençoado seja quem dá ao pobre cego um pão, quem dá um cão. No portal da igreja ficava o cego Julião. De sol a sol, a sombra do mundo, uma caneca e um violão. Rogava só por caridade, dizia sim aos cristãos, dizia abençoado seja quem dá ao pobre. Eu tocar meu violão, quem dá um canto, uma palavra pra eu tocar, pra eu tocar meu violão, pra eu tocar meu violão, pra eu tocar meu violão. Abença o que bate lata no pelô, abença o que toca flauta no metrô, abença o tamborim mirim da beija-flor e o velho bombardino do interior. Abença quem primeiro batucou em algo oco por dentro, abença quem primeiro tirou música do sopro do vento, abença quem primeiro conseguiu resumir o sentimento na frase musical que pôs no ar. Abença o que salga o couro do tambor, abença o que funde o ferro do agogô, abença o operário que faz o motor, que move a polia, que gira o lixador. Abença o ajudante que afia a ponta do estilete, para o artesão equilibrar o sopro de um clarinete. Abença o carpinteiro que montou a perna do cavalete, aonde o luthier vai trabalhar. Oh, bença quem suou, suou pro meu som suar. Oh, bença quem suou, suou pro meu som suar. Pensa quem suou, suou pro meu som suar. Oh, pensa quem suou, suou pro meu som suar. Abença o que bate lata no pelô, abença o que toca flauta no metrô, abença o tamborim mirim da beija-flor e o velho bombardino do interior. Abença quem primeiro batucou em algo oco por dentro, abença quem primeiro tirou música do sopro do vento, abença quem primeiro conseguiu resumir o sentimento na frase musical que pôs no ar. Abença o que salva o couro do tambor, abença o que funde o ferro do agogô, abença o operário que faz o motor, que move a polia, que gira o lixador. Abença o ajudante que afia a ponta do estilete, para o artesão equilibrar o sopro de um clarinete. Abença o carpinteiro que montou a perna do cavalete, aonde o luthier vai trabalhar. abraça quem suou. Suou pro meu som suar. Começa quem suou. Suou pro meu som suar. Pensa quem suou. Suou pro meu som suar. Pensa quem suou. Suou pro meu som suar. Pensa quem suou. Suou pro meu som suar. Pensa quem suou. Suou pro meu som suar. As cordas vêm do vento. Entendi que eu não estava entrando pela minha própria conta, eu estava sendo chamado por alguém. E esse alguém entrando que fosse um jogo. Você vai tomar conta desse boi. A toada vinha pelo vento, quando o rio chega no areal, eu logo invento. A toada vinha pelo vento. A toada a toada vem com o veleiro. A toada vem é pelo vento. Quando o rio chega no areal, eu logo invento. A toada pelo vento. Eu canto pra lembrar que irei encontrar felicidade. Eu canto pra lembrar que irei encontrar felicidade. Pra lá, feliz, quando cidade. Maracanã. Felicidade. Gemer o passarinho e pus-me logo a chorar. Vendo um bicho sem juízo, mostrando que sabe amar. Passarinho bateu asa, tá voando. A viola no peito tá chorando. A morena na roda tá sambando. Adeus, Corina. Eu comparo a minha vida com a vida de um passarinho, todo cheinho de pena e sempre alegre, coitadinho. Passarinho bateu asa, tá voando. A viola no peito tá chorando. A morena na roda tá sambando. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Passarinho bateu asa, tá voando. A viola no peito tá chorando. A morena na roda tá sambando. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Passarinho bateu asa, tá voando. A viola no peito tá chorando. A morena na roda tá sambando. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Passarinho bateu asa, tá voando. A viola no peito tá chorando. A morena na roda tá sambando. Adeus, Corina. Até quando? Fui soldado sem ter praça no batalhão do amor. Como seu tempo, meu gosto, não posso ser deserto. Passarinho bateu asa, tá voando. A viola no peito tá chorando. A morena na roda tá sambando. Adeus, Corina. Hacemos una pausa y ya regresamos en Contacto Brasil. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Ela se chama Ganância. Casou com fidalgo consumo. Tiveram milhares de filhos. Todos se chamam defunto. Eles compraram uma nave. Partiram pra outro planeta. Que nem respirá lá se sabe.

Não adianta se desviar. São confiar. São dois lados do mesmo mar. O meu lado quente. Me morde até doer, mas não se afobe, porque a onda vai bater. E bateu forte, olha, o sol já vai nascer. Me firo de morte, coração não quer bater. Mar de colágeno, de humor tão frágil, vou me afogar em você. Contacto Brasil com Oscar Garcia da Rosa. Yeah.